A Bíblia diz assim, uma coisa também. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Nós temos que criar, quer que Deus faça pelo próximo. Mas tu é o Deus do próximo, até que o próximo descubra que ele também é Deus de outros. Essa é a verdade. Eu não tenho nada a ver com ciências, com filosofias indianas, eu não tenho nada a ver, nada. Mas diz que os indianos se cumprimentam assim, o meu Deus cumprimenta o Deus que está em você. Eu não tenho nada a ver com isso, mas que há certa razão, e muita razão talvez, ai, de falar assim, há. Porque tem a semelhança de Deus. Tu tem o poder de criar. Ai, preciso dormir. Mas a pessoa não acredita. Vamos dormir um pouquinho, gente. Não, mas ela ia fazer não sei o quê. Dormir um pouquinho, vai. Dormir um pouquinho. Então vamos, vou para a minha rede. Vou imaginar meu sobrado, vou imaginar. E a Fabiane também tem que imaginar as coisas que ela quer. Mas nós temos que ter o sexto merecimento. Que nós merecemos aquilo que nós temos. E nós somos gratos por aquilo que nós temos. E quando somos gratos por aquilo que nós temos, e quando nós achamos que merecemos aquilo que nós temos, mais nós teremos. Porque é a lei da ação e reação. É a lei. É o segredo. É o segredo. O segredo é esse. Tu imagina, tu acredita e tu tem. Só isso. Só, não precisa mais nada. Imagina, acredita, tua imaginação é a verdade e tu tem aquilo que quer. Tá, depois vem, aí vão perguntar, mas o que quer dizer com foco, com fé, com desejo? Claro, todas essas coisas fazem parte, mas a essência da coisa é essa. Tá, agora você quer falar um pouco para nós? Fala tu, pai. Não quer dividir conosco as coisas boas. Eu já te falei bastante ontem no carro. No fim, tu tem uma vida bem boa lá, Fabiano. Por isso que tu não pois tá querendo sabe, lá. Nos deixou até muito contente. Comentamos de noite. É. Tu consegue pagar mil não, mais desenhadinho reais. Agora, não sabia bem como é e que tu tem roupa lavada, e tu tem alimentação, e tem cuidado. Obrigado. E essa pessoa que fala forte, que fala alto, mas é a pessoa que tem as condições de oferecer para você as coisas todas. Portanto, tem que ser levado em consideração, porque nem todos como têm. Sempre, né? Ninguém é perfeito. É, para de graça. Tem esse dom de dia.